Olá, bem-vindo a mais um Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Hoje nós temos um corinho. Será que se encaixa no programa? Vamos lá, pode tocar o corinho. Não é uma bela oração? Graças te dou por este novo dia. Pelo menos no meu meio, entre os irmãos com quem congrego, é bastante comum começarmos agradecendo pelo próprio dia, às vezes agradecendo pela vida. Isso é, coisas que podemos agradecer sempre, porque sempre que estamos orando, isso é o que nós temos: vida. Um dia novo que Deus dá, independentemente de sol, chuva, doenças, são coisas que Deus nos dá e, portanto, podemos agradecer. Não é algo inédito, é algo que se repete e corremos o risco, como Jesus adverte lá em Mateus 6, de repetir as orações verbalmente sem ter o coração nelas. É claro que não há problema em orar por um mesmo assunto sempre. Até com as mesmas palavras, Jesus orou as mesmas palavras 3 vezes, é dito lá no, na sua oração no Jardim do Getsêmani: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas ele tinha o coração naquilo. Do mesmo modo, nós podemos fazer isso, orar agradecendo pelo dia e pela vida, com palavras simples, às vezes mais poéticas, depende da minha inspiração para com Deus. O que importa é intentar aquilo. Muitas vezes, nossos, eu ia dizer os mais velhos, mas os mais jovens sofrem do mesmo problema, muitas vezes, de ser narcisistas, acreditar que o mundo gira em torno de seus interesses, de sua pessoa. Ou então são pessimistas, em que tudo está ruim, o copo está sempre meio vazio, ou até mesmo sem perspectiva. Ah, eu já cheguei no final dos meus dias. Ou, ah, não tenho nada para fazer na vida. A vida sem sentido. Um niilismo completo é o que a pessoa chega. O que eu quero dizer com tudo isso é que faz bem orarmos pelo dia, se termos isso no coração, se temos essa ação de graças no coração. Em Levítico capítulo 7, versículo 15: Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Nós vemos nesse capítulo que, quando alguém oferece um sacrifício, uma oferta de ação de graças, aquilo é para ser consumido no mesmo dia. Não pode aproveitar no dia seguinte aquele boi, aquele carneiro oferecido. É para ser no dia. Depois não será aceito. O mesmo não se dá com um sacrifício por um voto, mesmo que seja um sacrifício de paz ou um sacrifício voluntário, que pode ser comido até o dia seguinte. Com ação de graças é diferente. Sabe por quê? Não sabe? Porque é uma ação de graças, é o que nós temos no coração naquele momento para dar graças. A gente não pode dar graças por algo do passado, a menos que a gente se alegre pelo passado e dê graças a Deus por aquilo. Por aquilo ter acontecido no passado. Mas, via de regra, é uma ação de graças. É a graça que a gente tem para dar a Deus pela graça que Ele nos deu e sentimos ali. Então, se vamos orar as mesmas coisas, mesmo com as mesmas palavras, que possamos fazer de coração, porque quem está junto, se for uma oração pública ou entre irmãos, percebe quando não é do coração, apenas repetindo palavras conhecidas, tipo, obrigado pelo alimento. Pode ser sempre obrigado pelo alimento, mas que isso brote do coração, mesmo que venham as mesmas palavras. Pode ser obrigado pelo dia, Senhor, mas que venha do coração. Eu tinha um pé atrás com isso, mas apenas até o momento em que eu percebi que o próprio Jesus orou as mesmas palavras e que dar graças é para ser no dia, na hora, de coração para Deus. Obrigado por me acompanhar em mais um Fundamentos Bíblicos e terminamos com a canção do dia. Tchau, tchau. Graças te